Venho de Meda. De Meda, já saiu quando? Saímos segunda-feira. E vem juntamente com outro grupo? O grupo da Alverca da Beira. É a primeira vez que... Não, é o meu 10º ano. Seguido? Sim, sim. E porquê que o faz? Porquê que faz esta peregrinação? Faço porque... Uma promessa? Sim, promessas, complicações da vida. E tem sido atendida? Tenho, sim, sim. Nossa Senhora tem-me deitado sempre a mão. Está a ser difícil este ano, esta caminhada? Um bocadinho, porque eu tenho estado doente, tive o princípio de um ABC em novembro e... Mas isto está a ser um bocadinho mais difícil, mas com a ajuda dos colegas... Vai correr tudo bem. Bem, não é? Vai. Já apanharam muito calor, agora mais... Não, não, nem não se apanhou muito calor. Por acaso até tem estado bom.